That you came for, well, know the answer. You're beautiful. You came from heaven. You came down to this place to fill out the dark corners with your everlasting light. And that's why I love you. We love you. I love you. We love you. I love you. We love you. Come on, shout. Hey, shout. Come on, shout. Hey, shout. Shout. We love you. I love you. We love you. Já mais um programa Cubo às segundas-feiras entre as 10 e meia-noite aqui na Rádio AS. Este programa tem uma particularidade diferente dos outros, trata-se do segundo aniversário do Cubo, parece que começámos ontem. Parece, começámos também com um tema que rodou, salvo erro, este e o próximo, os Chromatics, que ele falou, este Warm in the Winter, rodaram na primeira emissão do Cubo. É isso, portanto, vamos ouvir. A emissão de hoje vai ser constituída por soltas. E vamos aqui recordar alguns temas que mais rodaram aqui durante estes 2 anos. O próximo é Chromatic, Kill for Love. Everybody's got a secret to hide. Everyone is slipping backwards. I drank the water and I felt alright. I took a pill almost every night. In my mind I was waiting for change. While the world just stayed the same. Everybody's got a secret to hide. Everyone is slipping backwards. said. I can't remember, it went straight to my head. I kept a bottle by the foot of the bed. I put a pillow right on top of my head. But I killed for love. I killed for love. Killed for love. Everybody's got a secret to hide. Everyone is slipping backwards. You say you see it almost every time. A little number coming back tonight. I can't remember if I like what I said. I can't remember, it went straight to my head. But I killed for love. I killed for love. Killed for love. Again. Mais uma clássica, Citizens to Romance, também uma das músicas que nos acompanharam no início desta epopeia cubista. Agora, Maniac, Moulinex and Peaches. Just a maniac, maniac, gone. Os Citizens, os Chromatics e os Glass Candy nunca tinham vindo, na altura que a gente começou o Cuba, há dois anos, não tinham vindo a Portugal e já os três projetos já passaram por aqui. Inclusive, na altura, os Citizens só tinham aquele tema, o Trollomance, era o single da apresentação, e ainda demorou um anito a sair o primeiro disco de estreia. E agora continuamos. Mais um clássico, Casa de Almeida. Clássico para nós, porque para a maior parte das pessoas não se trata de um clássico. Isto, a gente considera este tipo de som tropical. Espero que gostem. Casa del Mirto, Human Feelings. This is já roda Love is a Drug, que é uma remix de Tony Tedge, de original de Roxy Music. Tony Tedge é um músico norueguês que a gente, nos nossos clubes, claro, geralmente este tema passa sempre, roda sempre. Falar nisso, queres anunciar já a próxima sexta-feira? Podemos fazer uma pequena apresentação assim muito simplista. Portanto, trata-se do Clube Club, segundo aniversário do nosso programa. Vamos ter três DJs, ou três grupos de DJs. Começamos com os grupos de DJs, que somos nós. Depois o Missa Tisa, já conhecido aqui da rádio e da cidade de Aveiro. E penso que será uma estreia em Aveiro. Trata-se do White House, projeto de João Vieira, do Ex-Wife, que se vai estrear em Aveiro. Uma estreia, exatamente. Com este projeto, eu já acabei com o DJ de Kitten e com o Ex-Wife também. Mas com este projeto, que também é recente, o EP saiu em junho, salvo erro, junho ou julho, durante o verão, que ainda está fresco. Eu vim cá apresentar-me, ele tem dois formatos, tem o formato DJ set, que é como bem, mas também tem banda. Portanto, se andarem por aí na próxima sexta-feira, e se não andarem, têm a obrigação de aparecer no Cais do Paraíso a partir da meia-noite. Isto no que diz respeito ao Clube Clássico, porque o programa de festas é mais variado. Começa no dia antes, também com um amigo, com o Vitor Hugo, conhecido vocalista dos Moonshiners e dos Underdogs, que se apresenta com o projeto pessoal, o Unknown Band, que é o Silent Preacher. Vai ser aqui no edifício da rádio, edifício Fernando Távora, quinta-feira, às 10h30. A entrada custa 1,5€, o club são 3€. E depois temos o último dia. Para terminar o programa de festas, em grande, temos Políticos Honestos. Políticos Honestos, que é um projeto também a solo, ou não, é imprevisível, mas geralmente é a solo, do João Sousa, do Coelho Radioativo, que a partir de agora é colaborador do Cubo também, diga-se de passagem, já vai fazer um programa nas próximas semanas, já vai fazer uma emissão. Este concerto tem uma particularidade, porque vai ser no Piano Bar, um bar bastante alternativo, podemos assim dizer, da cidade de Aveiro. Onde consegue ser mais alternativo que ao programa Cubo? Cabaré, quero dizer. Go! viragem para o rock, Strange Boys, o tema Me and You, também um tema que rodou aqui bastante. E agora mais uma banda de teenagers, trata-se de Barry Wires, o tema chama-se Don't Ever Change. Outra banda que passou bastante aqui no Cubo foram, e são, ainda passam, Black Agents, vamos recordar, Bad Vibrations. É-nos completamente impossível, durante 2 horas, o Cubo é assim um programa eclético, passar todos os géneros ou todas as bandas que sim, aqui já rodaram, não é? É completamente impossível. É impossível. Mas está a 2 horas. Está a ser assim um bocadinho aleatório. Estamos a tentar não ir muito ao drone nem ao experimental, que eu, também faz parte. Em termos informáticos, já está em randomize. and shit to do. And all the things I ever know are useless now you're gone. I'm going down, down, down. I'm going down, down. Everybody is gone. I try to find someone to love, but I can't love no one. I'm going down, down, down. I'm going down, down, down. I'm going down, down, down. Dos portugueses, mais concretamente de Braga, de 969 Revolutionary Orgy. O Cubo, na medida possível, tem feito muito, tem divulgado muito a música portuguesa e projetos nacionais, tanto de rock como de pop, como música experimental e exploratória. Vamos continuar agora mais um bocado com o português. Estamos a chegar também ao fim da primeira hora, certo? Certo, temos, esta vai ser mesmo a última música. Temos um projeto que também já passou aqui no Mercado Negro, Trangô Sound System, são do Porto. O tema chama-se Fiquem aí para a segunda hora, vamos continuar a festejar o nosso aniversário. Gostam, outros não, nós gostamos. Já gostamos mais. Fala por ti, por por acaso gosto bastante de Lana Del Rey. Este é o projeto do DJ Kitten, João Vieira, White House, é o nosso convidado de honra do dia 29 de novembro, no Cais de Paraíso, a partir da meia-noite, com este projeto em formato de DJ set. Tonight, tonight, tonight, that's how I Bright Light Social Hour, o tema chama-se Back and Forth, também um tema que rodou pelo menos nas primeiras emissões aqui no Cubo. Uma banda agora, voltando aos portugueses, à música nacional, uma banda que praticamente prata da casa, Azimov, Algures do Mundo é a Noite, é o nome do primeiro trabalho, eles já lançaram dois, foram aqui destaques, já largados e vão continuar a ser uma das melhores bandas portuguesas deste momento. Winner. I live by the golden rule. For me, there's nothing better. I follow to the letter. say, oh yes, I'm a sinner, and my blue debt's a winner. I live by my golden rule. For me, there's nothing better. I follow to the ladder. That's a do unto others, for they do it to you. If you come knocking at my door, don't say that you didn't know the score. I'm a sinner, not a saint. Hey, hey, hey, hey, little girl, don't you mess around with me, 'cause I'm just a sinner, not a saint. Hey, hey, little girl, don't you mess around with me, 'cause I'm just a sinner, not a saint. O rockabilly, o rock and roll mais clássico, também tem, teve no início no Cubo uma passagem bastante alargada, depois deixámos de passar tanto. Os Chargers, que tocaram anteriormente, foi uma banda que passou desde o início até agora. É uma banda que gostamos muito, e este tema que estamos a ouvir agora é uma estreia das poucas, aliás a única hoje, parece que foi a única estreia, uma banda do Porto também, nunca tinha rodado aqui no nosso programa, TT Syndicate, No Money. Eles têm um single novo e vão ser uma das bandas que vai rodar aqui bastante em dezembro. Money, not a single penny. I ain't got no money. What I got, got money. I ain't got no money, but at least I got your love for free, and nothing means more to me. Not a single penny. I ain't got no money, but I got money. I ain't got no money, but at least I got your love for free, and nothing means more to me. Nothing does more to me. At least I got your love for maybe saying about him. She freaks and tells her closest friend that she never love again, but she never known I ever live without him. Wouldn't believe it if you seen it. So she threw a diamond ring out the window of a black cab in Camden. He couldn't take what she did, so he threw a hissy fit, and he took it out on anyone around him. Wouldn't believe it, oh, oh, oh, if you seen it. passagem agora para o dois projetos femininos, este e Melva Mai, com o tema Mime, que dá título a este trabalho de 2011, e esta menina de Leonor Freidenberg, que recentemente passou por nosso país para um concerto na Casa da Música com as Arvale Simone, concerto que nós, praticamente a equipa do Cubo, assistiu. Estamos com o tema My Mistake. De volta aos Sons Nacionais, uma banda de Barcelos, também bastante conhecida aqui do auditório do Cubo, passa desde o primeiro ano do Cubo, desde as primeiras emissões, Sensible Soccer, Drunk in the Sky. We'll be right back. Das bandas também que passou aqui no início do Cubo, começámos a fazer alguns especiais no início do Witch House. Estes são um dos nomes grandes, Pow Wow. Este tema chama-se Circle Dancer, é um dos primeiros trabalhos desta banda. E agora também outra banda que no início rodou bastante. Trata-se de East Tropical, o tema chama-se The Greeks, e como foi dito anteriormente com os Chromatics, Glass Candy e outras bandas, foram as bandas que apresentámos aqui no início no Cubo, que ainda não tinham vindo a Portugal, que se repetiu também com os East Tropical, que só vieram em 2012, se não me engano, final de 2012, a Portugal e em Lisboa. Fiquem mais um bocadinho por aí, o programa está quase a acabar, mas já temos aí mais umas músicas e ainda vamos relembrar mais uma vez os próximos eventos do Cubo do segundo aniversário. Aos sons nacionais, com uma banda que particularmente também tem rodado bastante aqui insistentemente no Cubo, que são esta banda do Porto, Ian Macumbas. Vamos ficar com o lado B do single All Forte. Vamos aproveitar então este tema para vos relembrar as nossas festas de fim de semana, as nossas propostas para comemorar o nosso aniversário, que começam já na próxima quinta-feira. Dia 28 de novembro, portanto apontem nas vossas agendas escritas, agendas digitais, nos iPhones, como quiserem. Portanto, quinta-feira, Silent Preacher, aqui no edifício Fernando Tábora, a começar pelas 22h30. Depois o Cubo Club, que vamos fazer a festa no dia 29, portanto a sexta-feira, no Cais de Paraíso, a partir da meia-noite, entradas a 3€. Vamos ter um convidado especial, que é o João Vieira, com o seu projeto, o novo projeto White House. Vem cá também o Mr. Teaser e ainda vamos o Cubo DJs, ou seja, nós vamos estar lá a abrir as hostes. E para terminar, no sábado, temos no famoso Piano Bar Políticos Honestos, banda do Coelho Radioativo. Um projeto novo que ele vai nos aqui apresentar. Vamos ver o que é que vai sair da cartola do Coelho. Daqui a um bocado vai sair um tema dele que já vamos explicar o que é. Prosseguiu a tarde soalheira e nas primeiras viagens de autocarro ficávamos sempre nos bancos da frente, temendo pela nossa indumentária, respirando a tensão que havia patente. Escondido na mochila, conversas de gênese arbitrária, temendo os grandes que esperavam na fila da paragem da escola secundária. É que o passado mais vergonhoso não é assim. todos juntos. E o passado que não passamos todos juntos. Casal do Chapim, que é um tema do Cão da Morte, aqui reinterpretado por Coelho Radioativo no seu single, no seu EP Para Adivinhos. E é com este tema que chegamos ao fim de um programa Cubo. É impossível agradecermos aqui pessoalmente, nome a nome, todas as pessoas que se deslocaram aqui à Rádio Age e que nos ajudaram em todos os aspectos, músicos que vieram cá dar espetáculos. É praticamente impossível agradecer a todos, mas o nosso grande obrigado para todos. Eles sabem quem são, vocês sabem quem são. E assim esperemos que daqui a um ano estejamos aqui novamente a comemorar o terceiro aniversário, se calhar com mais novidades, mais colaboradores, com mais bandas, com novas coisas, novos projetos, muita coisa. Assim, aproveitamos então para fazer a despedida deste Cubo, programa semanal da Rádio Ars, todas as segundas-feiras, entre as 22 e as 24 horas, e até para a semana. 2 a 8 dias, no mesmo horário. Tell you something you don't want to.